Eu sou o João Lobo, toco bateria, sou músico, é isso. E eu sou o Norberto e toco guitarra e gosto de ver filmes e séries e jogar xadrez e ping-pong. O que é que vos traz aqui esta edição da Cidade Preocupada? Como é que vieram aqui parar? Norberto, Então, nós viemos aqui parar a convite do Tiago Frois, que nos falou desta possibilidade de fazer uma residência já há uns meses e pronto, e nós ficámos super entusiasmados com a ideia e pronto, foi assim. E então unimos o útil ao agradável de vir fazer uma residência e dar este concerto de hoje no festival Cidade Preocupada. e quantos dias é que vão estar por aí, ou a quantos dias é que já chegaram? chegámos há 2 dias atrás e ficamos até domingo. E estão a preparar alguma peça especial para este evento e para aproveitando de estar cá estes dias, ou estão meramente a reproduzir Não, coisas nós estamos, em série? basicamente, estamos a usar, estamos a desfrutar da residência para preparar um próximo disco em duo. E no concerto vamos provavelmente misturar um bocadinho do que tivemos a fazer aqui estes dias, apesar de só termos estado 1 dia e meio, com o que já fazíamos antes e que editámos em disco já o ano passado. O disco chama-se Mogul de Jade. Vocês, a nível de percursos musicais, estão fartos de tocar juntos, imagino, mas acabam por estar cada um assim no seu sítio e com os seus projetos. Podiam falar um bocado, enquadrar um bocado esse percurso e como é que chegaram agora a este momento? Bem, então nós tocamos juntos há muitos anos mesmo, tipo, desde que somos adolescentes. E entretanto o João foi morar para a Holanda e para a Bélgica, portanto deixámos de poder ter a oportunidade de tocar tão frequentemente, mas apesar de tudo vamos nos encontrando muito. E fora isso, não sei, temos os dois outros projetos. O João tem muitos projetos, ele vos dirá. E eu também tenho alguns, um bocadinho menos. Agora, ultimamente, tens estado mais dedicado novamente ao teu trabalho a solo? Eu, sim, bem, tenho continuado a fazer o trabalho a solo sempre e também tenho feito tipo assim umas colaborações ad hoc. Recentemente colaborei com um músico que é o Eric Chenault, que é um músico canadiano que eu gosto muito, muito especial. E pronto, assim vou fazendo umas colaborações, uns duos, uns trios e continuo a tocar muito também com o pessoal de Lisboa, assim, mais ligado à música improvisada. e do resto do país também, sim, e com todo tipo de músicos. Bom, eu não vivo em Portugal, portanto vivo na Bélgica, e tenho vários projetos diferentes que vão desde grupos de jazz até música gnawa, marroquina, até música improvisada, coisas mais rock, eletrónica, enfim, muitas coisas diferentes. Colaborações com dança também. Sim, mas pronto, venho a Portugal algumas vezes para tocar basicamente com o Norberto, que é a minha ligação musical mais forte aqui. E pronto, o meu percurso foi eu saí cedo daqui e fui para a Holanda estudar, estudei num conservatório de jazz e depois, quando acabei os estudos, acabei por ir para a Bélgica, onde tinha vários amigos, vários músicos com quem tocava, excelentes músicos com quem continuo a tocar e grandes amigos também. E pronto, e entretanto fui conhecendo, também fui à Itália, fui conhecendo músicos lá também, fui colaborando com músicos lá e tenho assim tentado criar. Basicamente, o que eu gosto de fazer é criar as pontes entre essas várias cenas em que me vou inserindo e tentar que os músicos, que há muitos músicos muito bons pela Europa fora, pelo mundo fora, mas pela Europa conheço um bocadinho melhor, e eu gosto de poder criar as pontes entre esses músicos e entre essas cenas e entre locais de concertos também, e, enfim, criar uma network. De certa maneira, alternativa. Não é um trabalho assim tão individual, tão a solo, é mais de pensar o coletivo. É isso. Sim, se calhar tem um bocado a ver com o facto de eu também tocar bateria e ser um instrumento mais de grupo. Mas também, mas eu tenho começado a tocar a solo também. Isso é outra coisa, é outro projeto que comecei há pouco tempo e que estou a explorar agora, a fazer alguns concertos. Concertos esses na Bélgica. Não, sim, na Bélgica também, mas isto, o meu solo começou por causa de um convite de um músico que estava a organizar um festival em Itália. E ele convidou-me para fazer um solo e eu já queria fazer um solo há muito tempo e pensei que para aceitar o convite, porque assim ele empurrava-me para o solo, que era uma coisa que eu queria fazer, mas que não tinha muita coragem. E esse solo é num contexto de improvisação? Ou é um trabalho mais composto que tu vais desenvolvendo? É um. Ou seja, o solo é totalmente acústico, portanto é bateria acústica e tem um percurso de Definido algumas uma linha. peças, mais ou menos, mas o conteúdo é muito improvisado. E esse universo de improvisação na Bélgica é rico em comparação com outros sítios da Europa, até com Lisboa. Portanto, achas que há uma riqueza, um fluxo de espaços para tocar, pessoas com quem tocar neste contexto da improvisação? Sim, Bruxelas, que é a cidade onde eu vivo, tem a vantagem geográfica de estar ali no centro da Europa, então há muitas pessoas. A cena em si da música improvisada lá não é uma coisa. Não é Berlim, ou mesmo Lisboa tem uma cena de música improvisada bastante interessante, se calhar até mais viva do que em Bruxelas. Se calhar essa não é a cena mais viva em Bruxelas, mas como há muitas músicas a passar pronto, pessoas que estão em turnê dos Estados Unidos, E mesmo dentro da Europa, portanto, dentro da o acesso é Europa, mais fácil, sim, um há muitas encontro. pessoas a passar por lá, por isso acaba por se criar uma cena assim. Norberto, costumas também ir a Bélgica, está com o João e tem também feito lá trabalho e apresentado coisas. Sim, quer dizer, costumo ir, isto que o João estava a falar de criar as pontes e tal, de facto ele é um excelente agente nesse campo. Já fui muitas vezes a Bruxelas tocar, e inclusive recentemente gravámos um trabalho que foi gravado todo na Bélgica e em Bruxelas e com músicos desta tal comunidade que o João estava a falar, de amigos músicos que entretanto uma esfera para a qual eu também gravitei graças ao João, digamos, e músicos como o Giovanni Domenico e outros e muitos outros. E pronto, portanto, sim, para responder à tua pergunta, sim, já As fui. pontes, exato, costumam ler, ok. E este trabalho que vocês estão aqui a desenvolver, insere-se também no contexto de improvisação ou há uma composição, ou uma organização, como te falavas há bocado, das linhas, portanto, que formas, que estruturas de trabalho é que vocês desenvolvem aqui? Pronto, nós gravámos um primeiro álbum em duo, em que misturámos um bocado de improvisação com canções que tínhamos pensadas para o duo. E depois gravámos este na Bélgica, que já são mesmo canções, basicamente, gravadas, canções instrumentais, sobretudo, feitas pelos dois e gravadas mesmo num contexto canção, tema assim. Uhum. E uma construção do disco também, a pensar nos temas e tudo. E o que nós estamos agora aqui a desenvolver aqui e que queremos explorar um bocado é um lado mais improvisado do descobrir a nossa voz nesse contexto, de certa maneira. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, Nor. Sim, eu acho que concordo com tudo. Estamos basicamente a testar direções musicais, e sim, é isso. E para isso é bom, tipo, ter tempo, como estamos a ter aqui, em que não temos nenhuma preocupação com... Não é? Não temos que apresentar, digamos, trabalho logo, podemos estar a matutar naquilo mais tempo, isso é bom, dá sempre bons frutos. Acho que tem sido, apesar de ter sido só um dia e meio, já parece que estamos a trabalhar uma semana. Claro, o tempo aqui também é outro, não é? Sim, sim. Foram dias muito intensos, eu diria, sim, uhum. De trabalho. Ok, e aqui vocês estão, portanto, tu estás, eu passei por lá, espreitei, vi uma guitarra, uma série de pedais, uhum. Portanto o trabalho aqui está a ser muito, também já no outro álbum também, ou nos outros trabalhos que faziam uhum. juntos, também o teu, a guitarra, portanto o trabalho da guitarra era semelhante, ou traz aqui também novas coisas, novos pedais? Ou... Sim, novos pedais, sim, truques novos, claro. Truques novos. Sim, tipo, eu toco com o João há muitos anos, portanto é muito difícil surpreendê-lo, eu estou sempre a tentar arranjar ideias novas para ele, tipo, isto nunca tinhas feito, normalmente é mais... Sabes, pronto, é isso. Tentar arranjar truques novos. E tu, João, em relação à bateria, trazes também truques novos ou consegues surpreender? Consegues surpreender o Norberto? Eu acho que não, acho que ele me surpreende mais a mim do que eu provavelmente. Mas sim, estou um bocado sempre à procura de coisas. Mas além disso, aqui no convento é um solo muito fértil para encontrar novos sons, porque há tantos objetos e tantas esculturas e coisas de metal e não sei o quê. E energia criativa também. E energia criativa à volta das pessoas, também. Sim, toda a gente a fazer a sua cena e isso é fixe. Sim. Portanto, estás a levar também objetos para dentro do estúdio e vai do espaço de residência e tens levado para lá sim, objetos? Sim, tenho levado para lá algumas coisas. Uhum. Okay. Alguns vão para casa. Algumas se calhar vão para casa. Vamos ver se consigo. Thank you. agora podiam descrever um bocado o momento que acabámos de registar aqui à volta do convento. O que é que se passou ali? Nós fomos dar uma volta à procura basicamente de instrumentos para levar para a bateria ou para levar para... E começámos a encontrar várias coisas e depois tivemos a ideia de um momento de rádio, se calhar podíamos fazer, era gravar, improvisar ali nos canos e nos vários objetos musicais, bidons e coisas assim que há por aí. E foi, sim, foi por isso. Para também aproveitar o espaço, que é especial. Nem sempre temos residências em sítios assim. Aliás, nunca. Enquanto estávamos a gravar, disseste uma coisa, Norberto, no teu álbum A Sol, aproveitaste gravações de espaço aberto, penso que na Serra do Monchique, se tu disseste. Uhum. Isso, o aproveitar de um som ambiente, de gravações de campo, isso é algo que transportam, isto é, os dois, se transportam isso para o vosso trabalho, se é uma coisa que também vos interessa? A mim interessa, sim. Quer dizer, eu gosto de, tipo, paisagens sonoras. Sim, eu gosto disso e, tipo, há uma interação diferente do que estar num estúdio, num espaço muito estanque. Eu acho que às vezes o som vibra de outra maneira quando está em interação com a vida real, que é como ele acontece normalmente. Mas pronto, eu gosto de ouvir também, não é forçoso haver instrumentos, digamos. Tipo, eu gosto de som, de uma maneira geral, por isso sim, essas dimensões acabam por... Uma pessoa acaba por pensar nelas, não é? Quando está a lidar com o som e... Tipo, este passarinho ficou muito bem, e depois... Aquilo, se fosse de propósito, não acontecia. Isso, há uma magia nisso. Sim. Vocês procuram o estúdio formal ou assim, fazer gravações, assim, gravações mesmo, estou a falar de discos, procuram espaços específicos que não só o estúdio para desenvolver esse trabalho de registro? Idealmente, o espaço em que eu gosto mais de tocar são salas em que os músicos estão todos na mesma sala, em que a sala tem uma boa acústica, claro. Mas eu também gosto muito dos sons parasitas e de nós estávamos aqui a fazer a residência e há sempre pessoas a falar e pessoas a trabalhar e não sei o quê, e nós temos gravado só com o H2 as coisas e temos ouvido e a dizer uau, isto é maravilhoso, ouvir-se as pessoas lá atrás e a falarem, não sei o quê. Dá muita vida aos estúdios. Eu não sou grande fã de estúdios de gravação em que está tudo separado, em que tens que gravar tudo separado, em que usas os headphones e não sei o que, sou um bocado alérgico a isso, mas para certas músicas é essencial e consegues uma qualidade de som muitas vezes muito boa. Mas então, para uma coisa como o nosso duo, muito improvisada, muito viva de certa maneira, gravar assim num sítio em que haja pessoas a falar, passarinhos a cantar ou o que for, ou água a passar, ou comboios a passar, até acho que é bom. Faz bem. Contaminação. Contaminação, faz bem, sim. Este encontro, voltando ao porquê de estarem aqui, à proposta do Tiago, eu fiquei com a ideia que essa proposta não foi feita cá em Portugal nem na Europa. Isso foi um encontro em Macau, senão? Sim, foi em Macau. Porquê é que isso aconteceu? Epá, isso aconteceu porque foi um festival que aconteceu em Macau. Um festival, como é que se diz, multidisciplinar, em que por acaso o Tiago participava com o Maurício, estavam a fazer um workshop de eletrónica e fizeram também uma instalação, ou duas, salvo erro, e pronto, eu fui dar um concerto e conhecemos lá, ou seja, eu já conhecia o Tiago vagamente, mas lá é que podemos falar mais, e então surgiu essa hipótese de voltar aqui ao convento, porque eu já cá tinha estado há uns anos, e pronto, e formalizámos isso. Então bora fazer isso acontecer. Foi assim, uma feliz coincidência. E enquanto visitantes, o que é que conseguem já ter uma ideia do que é que se passa aqui em Montemor e da vida, o que é que gira aqui, qual é a vossa opinião deste espaço e do que se passa aqui à volta das oficinas do convento? Eu, pessoalmente, eu não conhecia as oficinas do convento, E não conheço bem Montemor, já tinha passado algumas vezes, mas não, nunca tinha vindo cá tocar ou conhecido músicos daqui ou artistas. E surpreende-me de chegar aqui e ver tantas pessoas tão ativas a fazerem coisas giras e interessantes. E sobretudo, fiquei surpreendido de ver esta comunidade de brasileiros, de artistas brasileiros, que diziam que Montemor tinha uma vida artística incrível e eu pensar, uau, não fazia a mínima ideia que aqui ao lado de Lisboa havia uma comunidade de pessoas tão ativas. Concordo, sim, quer dizer, eu já sabia, mas é sempre uma surpresa cada vez maior, sim, ver que de facto o pessoal está muito engajado. Bem, eu agradeço a vossa presença e no tempo e vamos continuar aí a ouvi-los a ensaiar aqui em baixo. E hoje à noite, às 10 da noite, por volta das 10, vocês vão tocar aqui na oficina, no convento de São Francisco, e nós vamos emitir online e também no 87.9 para quem está aqui à volta do convento de São Francisco, das oficinas do convento. Ficamos por aqui. Muito obrigado aos dois. Obrigado nós. Boa. Até breve. Até breve.